Pro 7 no transponder. Afirmativo, report táxi. 0660, boa, vou chegar na Mari, 740. Serra, Serra tá livre, o vento 090 graus, 159. Pro direto do pátio 3, reporte solo controlado, pátio 3. Esse é o Serra. Confirmando, solo dado, pátio 4. Falei, evitando sobrevoo do gol. Afirmativo. Na 4 a bordo, 4h30, Salvador, próximo pro táxi. 4h30, 4 a bordo? Isso. Juliette Anzu tem táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto espera 886, altímetro no 0 no 4. Autorizado Juliette Alfa, ponto espera 862, já estamos no Salvador. Bom dia, 738, de show. 1738, táxi via Alfa Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, Pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal, 738. Salvador, é o TAM 3895, boa tarde, com a Quebec, Guarulhos. TAM 3895, Quebec, confere, pronto cópia, 340. Confirmo, pronto cópia. TAM 3895, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, via para o WISC 50. Decolagem no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El Leda, após Leda, direto posição Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota para o WISC 50. 5441 no transponder, 198 ao controle. TAM 3895. Está a subida depois de Dael, qual é a posição? Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Positivo, Guarulhos 340 autorizado para via Upper Whisky 50. Decolada 10, direita da El Bidev. 5441 no transponder, 198 após decolagem, 3895. Apenas corrigindo, inicialmente sai na da El, prefiro a saída da El. Após da El, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa. Após direto Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Victor. Positivo, decolada 10, direita da El Leda Bidev. Aqui é o escrever 503895. Correto, 03 ao portão, reporte quando pronto, fracionamento push. Reportará, fracionamento push, 3895, vai estar no 3. Ficou, desci até o 070, 35220. Firmando. Informe Zulu 17, Brasília, Força Aérea 2524, código de chamada é o Condor 24. Informação em curso é Quebec, pronto, cópia, Brasília. Seria corrigindo, Condor 24, Brasília, autorizado nível 360, via Upper Zulu 17. Decolagem da 10, primeira curva direita, prefiro sair da gola e transição ao fito. 5444 no transponder, o controle em 1 no 9, decimal 8, aguarde para o cotejamento, o condo 24. Uno 738, em frente 05, portão no pátio principal. Portão 5, 738. Condo 24, coteja. Cotejamento correto, pátio militar, reporte quando pronto para acionamento, condo 24. Solo azul 4207, POB, 101, 101, alterna Campinas com 3h30 de autonomia para o táxi. Estimativa azul 4207, tem táxi autorizado até o ponto de espera da 10, táxi via pátio Juliette Alfa. No ponto de espera da 10, quando pronto, 2806, o altímetro 10114, azul 4207. Ajustou, prossegue via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, quando lá é ponto 18, decimal 6, 4207, obrigado, até a próxima. Só Charlie, Charlie, Charlie, Papa Terra, taxi via Apron 3, report when you're ready to enter Apron 1. Apron 3, I told you I'm ready Apron 1. Tommy Papa Terra. Papa Salvador, muito bom dia. Papa Tango, Romeu, Papa Tango. Romeu, Papa Tango, a intenção é Veracruz? Afirmativo. Romeu, Papa Tango, Quebec, informação em curso. Pátio 4. Autorizado, Romeu, Papa Tango, voo local Salvador, Salvador. Toque remetido em Veracruz. Confirmando, é toque remetido em Veracruz ou apenas direto em Veracruz? Toque remetido em Veracruz. Afirmativo, voo local Salvador, Salvador, toque remetido em Veracruz. Mil pés, decolagem no 7, primeira curva à direita. Para ingresso no corredor Axé, aciona 0197 no transponder, 1098 ao controle, Romeu, Papa Tango. Autorizado, voo local, toque arremetido Veracruz, da cola da 17, primeira curva à direita, acionado 0117, chama o controle de 198 e a torre em 186, Romeu, Papa Tango. Afirmativo, confirmando, 02 a bordo, pátio 4. Afirmativo. 1086 agora, para acionamento, táxi, bom voo. Táxi, bom TV. Utilizador Proa 050, objeto 6740. Alpha, when you're ready on the road point, on the hold point, contact 118.6, altimeter 01014. 01014, Juliet Alpha, one ready, call tower, thank you. 1186. Solo, Salvador, bom dia, Azul 4060, liberando. Azul 4060, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal, Azul 4060. Azul 4207, ponto espera no 0, pronto. Azul 4207, ele mantém no 0. Ele mantém no 0, no 0. 06 está em contato radar, posição Conte, mantenha pro VOR, nível de voo 080. Mantendo para o VR nível 080, está estimando o bloqueio de Salvador ao 0402 e saída da terminal ao 1422. Sim, de grata. Angelo decolou 41, controle 119.8. Controle 119.8, bom dia, bom fim de semana, Juliette Angelo. Eu também. Obrigado. Controle, bom dia, o Juliette Tango Zulu decolou da 10 na sua escuta, Goleval 5447 na sua escuta. Juliette Tango Zulu, contato radar, suba uma centena, perfil Gole. Uma centena, perfil Gole, o Juliette Tango Zulu, tá livre da restrição do 040? Negativo. Ok, vai cumprir o perfil, Tango Zulu. 6747, atingindo 060. Objeto 6740 do Sapara 2 mil pés, quem ligar no 014 está livre, LS, reporte estabilizado. Sapara 2 mil pés, 0014, reportará estabilizado, 6740. O Azul 4060 no pátio 3, pode prosseguir? Afirmativo, Azul 4060, até o portão 09 no pátio principal. Ingressa no principal até o portão 09, 40602. IP5220, descida ao nível de voo 050. Descer para o 050, 5220. Informação do Azul 4207, tráfego decolou frente pequeno forte, você vai aguardar a linha da cabeceira pelo menos mais uns 3 minutos, até o tráfego livre ao eixo. Gente, Azul 4207 está com medo de aqui. Se preferir, pode prosseguir o visual, a faixa do céu. Direcionamento chame táxi. Indicação autorizada, chegada Mari, desceu 060. Chegada Mari 060, ok, perdemos contato com o Recife, passamos a sua escuta, ok? Entendi. 5220, confirma indicada. 5220, 240, né? Sente, reduz a 200. 200. Abatango Vitor Golf Eco para o localizador esquerda 155. Para o localizador esquerda 155, Vitor Golf Eco. Beleza. E 15, é 30 minutos antes, é a guarda que deu meu ótimo, ainda não tem um plano, ok? Diga, senhorita. Doutor, dá para a separação de tráfego, curva à esquerda para a 230. Esquerda, 230, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, tráfego agora 12 horas 10 milhas, prosseguindo para a final da 1-0. Cruzando 3 mil pés, um Bravo 733. Gente, o Juliette Tango Zulu. Pronto, copo, o quilômetro Oscar. Quilômetro Oscar, Salvador Siri, Sierra Romeo Índia, mil pés, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona 0153 no transponder, 198 é o controle. Quilo Romeo Oscar. 4207. Afirmativo, confirma o POB. Site autorizado, reporta para ingresso de decolagem, meu Fatango. Afirmativo, tá. Autoriza para 2000 agora, Vitor Golfiato. Golfiato, está livre 2000 pés, o ajuste permanece no 04, reporte localizador. Reportará localizador, Vitor Golfiato. Control Papa, Papa Alpha Tango Tango, request change for ER part to consider level 085. Alpha Tango Tango, climb site level 085, direct to Sierra November Golf India. Climb to port level 085 to direct to destination, thank you. 5220 vai atingir 50. 5220 dessa para 3 mil pés, quer negar no 014? 3 mil pés ou no 014? 5220. 207, decolou, perfil da El, não se escuta. 4207, contato radar, subiu 360, saída da El. Saba 360, da El, 4207. Localizador, 6740. 6740, complete aproximação, chame torre, no 862. 186. Detectando o localizador, Vitor Golfiato. Vitor Golf Eco, complete aproximação, chame a torre em 1-9-6-12. 1-9-6-12, grato. 35-220, desça para 2 mil pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, chamará estabilizado no ILS 5220. Kilda 3191, autorizado Galeão, nível 380. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, prefiro a saída da El, Leda, após Leda, direto posição BDEV. Bravo Índia, Delta, Eco Victor, onde intercepta a rota UP November 857 até Porto Seguro, após UP Zulu 16 a rota, UP Zulu no meio, após conforme o plano. 5455 no transponder, 198 é o controle, tá? 3191. Autorizado Galeão, nível 380, circulando a pista no 0, primeira curva direita, prefiro da El. Pós-Leda, pós-direto, BDEV, sexta Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu, 1-6, após falta conforme plano de voo, transponder 5455, controle em 119.8, 131.91. Cotejamento correto, 612 o portão, é pós quando pronto para acionamento push. Para quando pronto para acionamento pushback, 131.91. Eu vou no 477 com a informação Quebec, autorização de tráfego para Guarulhos, não se escuta. Vou no 477 Guarulhos, Quebec, confere informação em curso. Copia Guarulhos 360. Afirmo. Vou no 477 Salvador Guarulhos, autorizado nível 360 via Upper Whisky 50. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, prefiro sair da El Leda, após Leda, direto posição BDEF, Bravo Índia, Delta Eco Victor. Onde intercepta a rota para o Whisky 50. 5464, o transponder 1098 é o controle, o gol no 477. Tente 31360, para Guarulhos, decola da pista 190, vamos curva direita, saída da El, Lida. Após PDEV, 5464 é o transponder, 1098 é o controle. E a Aeroviu é o 50. Afirmativo, 01 é o portão, após quando pronto, para acionamento push-gol no 477. Guardaremos na 477. Salvador é o 389503, puxa acionamento. Então, 389503, o portão está livre, é por táxi. Manato táxi, 3895. Solo Salvador, bom dia, o Papa Tango, Tango November Eco. Tango November Eco, a intenção é Salvador para Sierra, corrigindo, para Golf Victor Alpha Charlie. Afirmativo, Golf Victor Alpha Charlie. Filho do Sol? Afirmo. Gente, confirme o pátio e a pista que decola. Pátio 5, pista no 7. Gente, pátio 5, pista 1 no 7, a solicitação é o Tango November Eco, aguarde coordenação. Aguarde. Golf Eco, pouso autorizado no 0, vento 090 graus, no 59. Pouso autorizado, Vitor Golf Eco. Objeto 6740, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportado para ingresso no principal. Charlie Papa Sierra, are you visual with the correction short final? Aguarde. Afirmativo, reporte quando pronto para táxi. Vision 220, confirma a proa. Está interceptando o localizador aqui. 220, completa a aproximação, chame a torre no 9862. Torre da 986, 5220. Objeto 5728, desça para 2000 pés, QNH no 094. Está livre o ILS, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, objeto 5728, tá afirmativo. É. É. Juliette, estamos no livre extensão, uma centena. 10 até Natal, após UP November 873. 5454 é o transponder, 1098 é o controle. Tango November Eco. Autorizado SAL 410 da coluna 7 com curva à esquerda por casa e pau, interceptando a Pazuluno 0, conforme plano. 5454, transponder 1098, saída. Confirme o nível. 410. Afirmativo, após a decolagem no 7, curva esquerda, ok? Esquerda, copiado. Sente o Tango November Eco para acionamento táxi à torre, 1086, bom voo. Obrigado. Bom dia. Estou aproximando agora de pista livre. Guardando 5220. Já chegada a Mari, desceu nível 050. Ficou Mari, desceu 050, 3660. Confiaco, sala 52, possível agilizando, libera a direita, sala 1, 2, 1, 1, 9. Contrazão, dá um grande grau, pega o objeto, agilizando. Tango November Eco, direcionamento, Charlie Taxi. Level 085, and call receive center, frequency 128, decimal 8. I climb to level 1085 and 288. Thank you. Salvador Approach, good afternoon. Papa Tango Sierra Hotel Yankee, reach command information. Fly level 110, request descent. Sierra Hotel Yankee, Scott identification. Scott identification. Confirme? É o TAN 3191, só para esclarecer, após BDEV, na atualização, é pela EPRUIT 50, confirma, até o Galeão? Galeão ou Guarulhos? O 3191 é Galeão. Afirmativo, TAN 3191. BDEV negativo, preço 50. É UP November 857 até Porto Seguro, após Porto Seguro, UP Zulu 16. Primeira, por gentileza? Afirmativo, vamos lá, devagar. É, Bidev vai interceptar a rota Upper November 857 até Porto Seguro, Sierra Golf Romeo, após Upper Zulu 16, o TAN 3191. Ok, confie, agora tá na sua planta mais diferente aqui, muito obrigado. Nada. Passando decolagem autorizada no 7, vento 090 graus, 169. Charlie, Papa CXP, to line up and wait, 1-0. Salvador, Webjet 5728. É, bom dia. 728, continue aproximação, guarde pista livre. Para informação, eu tenho um César mesmo na cabeceira agora. Só guardando pista livre para iniciar a rolagem. Afirmativo, 5728. No 4207, chame Recife, 133, decimal 25. 3325, Recife, 4207, obrigado. Tio Romeu, acho que prossiga. Tio Romeu, acho que farol da barra no meu pés, frequência livre da presente até o regresso. 3895 até o ponto de espera da 10 autorizado, via Índia no ponto de espera 186, 1014 no altímetro, 10 no 4. 1014, via Índia, num ponto de espera 186, bom trabalho, 3895. Go ahead. 17. Modo normal, confirme. Está no modo altitude, senhora, bota o Charlie. Expressiga a corredora achando meu pé e reposto no farol da barra. Ele vai botar na farol da barra, Romeu, para botar. Firmativo, Índia November Alpha, mil pés, a intenção? 5728, vento 090 graus, 169. Já vai correr, tá bonito. Continua entrando no 04, pouso autorizado, pistão no 0. Afirmativo, autorizado, pouso na pista 10, objeto 5728. Time to fly level 430 and departure. Charlie, Papa Stella. Time? É o azul 4033. Gostaria da provável saída para Ilhéus? 5. Ali mantém 10, tá 3895. Seven to one. Roger. Tem sua autorização? Inicialmente da El, ok? Ok, aguardando cópia também da El, graças. 3.000 pés ajustado, 1-0-1-4, reportagem estabilizada, 3660. Autoriza o 3660, voa azul, na direto? Autorizado. Jonas, 3660. 2109. 2109, 5728. Alô, Salvador, bom dia, Webjet 5728, livrou na sua escuta. Alô, Salvador, na escuta do 5728. Do... aguarde. Tan 3895, coordenação com o controle, agora sem restrição na sua subida, nível 060 até 25 milhas, aguardando liberação do mesmo. Temos um cruzamento na terminal. O vento é de 1,00 graus, 1,60 nós, livre decolagem e recoteze, por gentileza, a restrição. Positivo, decolagem autorizada na cabeceira 1,03895, restrito 6 mil até 25 milhas de Salvador. Afirmativo. O Condor 24 está restrito agora ao nível 060 até 25 milhas de Salvador, 25 milhas devido a tráfego em cruzamento terminal. Afirmativo, 060 até 25 de Salvador. Zero na margem, então 1,1. Condor 24 tem nível cruzamento, pistão no 028. Reporte antes da... na Taxi Delta. Reportará na Delta. Para ingresso 5728 no pátio. Está livre, ingresso pátio 3. Vai reportar para ingresso no pátio 1, ok? Ah, ok. Paciente, 5728. O Índio November Alpha, pronto, cópia. Decolou 00. Com controle agora na frequência de 1998. 98, 3095. Ah. É o... sertanejo, né? Charlie Papacia, fly heading dial intersection. Fly heading dial intersection, Charlie Papacia. Ingresso em frente, Kilo, pátio 3, seguindo o bang da Webjet, vai reportar na saída do pátio 3, Condo 24. 24, Kilo, pátio 3, reportará na saída do pátio. Índia November Alpha, coteja. 060, confirme. Confirmo, 060 no perfil da Dael, TAM 3895. Afirma aí. Afirmativo, cotejamento correto, para acionamento táxi Tatu e agora 186, bom voo. Objeto 5728, em frente 04, é o portão no pátio 1. Em frente 04, 5728. Condor 24, táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 10, Condor lá pronto, 2,186, altímetro no 0, no 4, Condor 24. Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, Condor lá, 4,2. Prossegue táxi, me chamando no ponto de espera quando pronto. Delta Yankee, descend to 050 on my arrival. 050 on my arrival, perfect. We have condition flying head is due intersection and maintain flight this speed. Afirmativo, sir. Azul 4033, Salvador Ilhéus, autorizado nível 1,60. Decolagem da 1,0, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. 5476 no transponder, 1098 é o controle, o azul 4033. Autorizado nível 160 para Ilhéus, decolando a 10, primeira curva direita na Dael após Leda, transponder 5746 e o controle 198 para o azul 4033. Confirme o nível copiado, por gentileza, não consegui compreender. 160, 160. Afirmativo, só corrigindo o transponder, ok? O transponder correto é o 5476. Afirmo, 5476. Corretíssimo, 09 é o portão, reporte quando pronto para acionamento push. O azul 4033. Reportará. Voo no 777, pronto, cópia. Afirmativo. Voo no 777, Salvador Porto Seguro, autorizado nível 320, decolagem da 10, primeira curva direita. Prefiro a saída da El Leda, após Leda. Direto Porto Seguro, 54412 no transponder, 1098 é o controle, gol 1 no 777. Ok, 320 aprovado, via Peru Esqui 50, a subida da El, transição Leda, decola da pista 10 com curva direita, o transponder 5442 e o controle 19.8. Correto, 05 portão, reporte quando pronto para acionamento push, gol 1 no 777. Me chama nessa quando pronto para o push, gol 1 no 777. Para pushback, saneamento, gol no 477, portão 1. Bruno 477, 01 no portão, tá livre, reportando.